Copa 3153, tem aqui o 38034 que solicita, confere. Cinco no quadro, decolado ao 00. Chama controle 19.8. 19.8, chamaremos, um bom dia. Juliette, autorizado táxi, reporte para ingresso na 107, número 2 para decolagem. Salvador, bom dia, o total 9910, vai afastar o estento, baixou a hidraúra. Total 9910, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento calmo, QNH 10-14. Pouso autorizado para o total 9910. Portão 35 no 7, autorizado acionamento no portão 7, o altímetro no 0 no 3, chame para o táxi. No 0, 1 no 3, autorizado, reportará para o táxi, 35 no 7. 3, 1 no 5, 3, na escuta para a cópia. Tan 3153, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, a primeira aerovia Upper Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Dael, Leda, Bride. O transponder é 5143 e o controle em 119.8, cotejo. Três 153, correto o cotejamento, chame para acionamento no 10. Sal 9910 no solo 04, vive piste pela direita, chame solo 1219. De 9 Mirava, autorizado decolagem, pistão no 7, vento calmo. Total 9910, bom dia, prossiga na Alfa e Kilo para o Pátio 3. localizador com as 208 no localizador visual. Azul 4208, continua aproximação, cheque plano de pouso, aguarde pista livre. Baixou e travou, 4208. Índia November Alpha, decolado 06, controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, Índia November Alpha. O azul 4208, está autorizado para uso pista 10, vento calmo, ajuste 10 no 4. Ele pouso na 10, 4208, ajuste 1014. Uno 46 com fins 310, está autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Não posso esperar a torre em 186, tem uma voo, bom dia, está 357. Azul 4208, solo 09, direita, solo 121, decimal 9. 219, ligando direito, 4208. Salvador, bom dia, azul 4208, nos dando foco para o táxi. O azul 4208 está, bom dia, livre o táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, para 208. Salvador, bom dia, está 357, se aproximando do ponto de espera da 10 via Alfa. Está 357, autorizado a linha e decolar pista 10, vento calmo. Autorizado a linha de decolar da 10 para da 3517. Alô, Salvador, bom dia, 3890, tá na 5, ciente do ATIS, é o 330, Recife, autorização. Então, qual aeronave chamou? É o TAM 3890. Tá, ok, TAM 3890, 330 para Recife, copia. Prossiga. TAM 3890 está autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder é 5072, o controle em 1, 19.8, contexto. Aprovado 330, Recife, Prolix 58, decola da 10, esquerda ponte, Puca, Caju, 5072, 198, é o TAM 3890. TAM 3890, correto, chame para o acionamento. Para. O Vidjet mantém a posição guardando instruções. TAM 3597, decolado aos 1-2, controle 1-19.8. 19.8 com controle, obrigado, bom dia. Alvito de LED autorizado, decolar pistão no 7, vento calmo, ajuste no 0 no 4. Alvo Vitor Gillette, decolado aos 1-4, mantendo no meu pé e aposto para o cruzamento do campo. Espera para o cruzamento do campo, Vitor Gillette. Autorizado, cruzamento, Alfa Juliette, na escuta. É, já seria direto para o corredor forte para essa velocidade? Autorizado para o corredor forte, controle 119.8. Boa, 98, essa velocidade para regresso. Autorizado acionamento no 10, chame táxi. O altímetro no 014, está 3153. passar para Angola, Oscar, Oscar Bravo. Prossiga, Oscar, Oscar Bravo. Sente, confirma o pouso na 1-0. Oscar Bravo. Sente, eu acho que Oscar Bravo autorizado ingressar na final da 1-0, ajuste 1-0 no 4, reporte na 3 milhas da cabeceira 1-0. Oscar taxista 3153 tem 177, aborda 3:40, ao César na Campinas. 177 Campinas, qual a autonomia? 3:40, 3:50. Ah, ok, 3:40, tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera torre 18-6, tem um bom dia, tá 3153. Obrigado, segue via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera 14-18, decimal, 3:53. Tá 3153 confirmar a torre em 18-6, ok? Pode confirmar a frequência da torre para a empresa, para 3153? 118 decimal meia dúzia. Decimal meia, obrigado, bom dia. E o 5973, bom dia, 310 para Recife, copia. Tá 31, perdão, Rio 5973, autorizado para Recife, nível 310, pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle em 119 decimal 8 e o transponder é 5142, Cotege. Três, correto, a informação é Lima, chama para acionamento. Oi, eu comandante, Oscar Bravo, a linha para final da 1-0. Gente, Oscar Bravo, autorizado pouso, pista 1-0, vento 350 graus, 01 no nós. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 014, tá 3890. Camarada, Bisquenque Uniforme, bom dia, tem aqui o 400 aprovado para o Galeão, aceita? Bisquenque Uniforme, autorizado para o Galeão, nível de voo 400, a primeira aerovia APA Zulu 10, decola da cabeceira 10, com curva, perdão, da cabeceira 17, com curva direita, subida Dael Leda Bridge, o transponder é 5110, controle em 119.8, corteja. Bisquenque Uniforme, correto, qual o POB? Vou livrar a direita, confirma o pátio. Deu altímetro no 014. Oscar Bravo, bom dia, cruze Alfa, ingresse via Kilo no pátio 3, atento ao sinalizador aí no pátio 3. Tá 3153, autorizado a decolar, pista 10, vento calmo. Do TAM 3890 está com 46 a bordo, Fernando Natal com 4 horas e 15. 415 Natal, 46 a bordo, está livre o táxi e a Índia e Alfa no ponto de espera Torre 18, meia dúzia. Bom voo, bom dia, está 3890. Índia Alfa, ponto de espera Torre 18, meia dúzia, bom dia, muito obrigado. Está 3890. Saulo, bom dia, está cargo 9832. APSA 9832, bom dia. Por gentileza, qual é o horário previsto no plano? O...